As ruas são de ouro e cristal, ali só existe o bem e não existe o mal. Eu quero estar neste país para ser sempre feliz. Jesus foi preparar. Eu contemplarei meu Jesus e a glória que ele tem. Eu quero morar na nova Jerusalém. Nesta cidade, as ruas são de ouro e cristal. Ali só existe o bem e não existe o mal. Eu quero estar neste país para ser sempre feliz. Nesta cidade, as ruas são de ouro e cristal. Ali só existe o bem e não existe o mal.